Salvador, bom dia, 1897 da Gol, CNK Delta, autorização para Guarulhos. Bom dia, 1897, só um minuto, por favor. 3520, decolou os 21, chame agora o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Obrigado, boa noite. Boa noite, 1897, Guarulhos, eu dei um 360, aprovado, pronto, cópia. Ativo, precisa. Boa noite, 1897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decolou da pistão no zero com curva à direita, subida dial até a posição Leda, após voo direto à posição Bridge, intercepta a por Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após voo direto à posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120.8, transponder 5056, Gol 1897. Autorizado São Paulo, Guarulhos, 5360, decola da 10 com curva direita, no perfil da El Lida. Após Lida, voa Bridge, naquela posição intercepta o Zulu 16, Bravo até o Zulu, DCC Trivi, após conforme plano. Controle de saída 1208, e o transponder 5056, Gol 1897. Protegimento correto, Gol 1897, no portão 5, chame o posicionamento. Chamaremos para o posicionamento, Gol 1897. Eu chamo agora ao centro Recife no 26.85, alterno 1254. 2685, confirma a Bernarda 12545? Confirmo no 2545. Ok, obrigado, 3525. Pega acionamento Gol 817 no 5. Portão 5 comprovado, puxa o acionamento no 817, me táxi. Camarada, táxi Gol 817. ataque, voo 987, 115 a bordo, 4 horas, alterando com 20, confiança, por gentileza, com o POB? 115 confiado, táxi aprovado 4, Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no meio. Chame pronto para a decolagem do ponto de espera, pista no 0, voo 987. Pátio, Índia e Alfa, com 1.300 altímetros, recortaremos o ponto de espera próximo, 897. Ponto espera pronto, voo 987. Voo 987, a linha decola pista no 0, vento no 60 graus com 04 nós. A linha decola pista no 0, voo 987. No 7 do Close 40, chame agora o controle 120 decimal 8, senhor, bom voo. 08, gol, 08, 7, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol, 08, 7. Bom dia, gol, 08, 7, sobe 360, direto da El. 360, direto da El. Obrigado, boa semana. Obrigado, realmente. Gostaria que ele coordenasse o 200, copio no meio. Azul 4447, autorizado para Serra Brava, Índia Lima, nível de voo 160. Decolada pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após Ilhéus. Controle 120.8. Transponder 5061 no azul 4447. Bom dia, é o Juliette Whisky, Juliette Victor. Whisky, Juliette Victor, prossiga. Juliette Whisky, você encontra no pátio 3, posição 7, solicita a autorização remoto para o pátio principal, posição 04. Muito bem, confirme, Whisky, Juliette Victor, do pátio 3 para o portão 04, é isso? Afirmativo. Que Juliette Victor tem autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, isso que Juliette Victor. É, tá.